voz do show de Minas e Leste Paulista. Identificação. CYL325, 1010 kHz, Rádio Essência de Jacutinga, a voz do Sul de Minas. Seguindo nossa novidade, estão para chegar. Rádio Essência de Jacutinga, breve, de cara nova, de faixa nova. A Rádio Essência de Jacutinga, a voz do Sul de Minas e Leste Paulista, está em fase de transição. A emissora já tem autorização dos órgãos reguladores para mudança de faixa. FM, áudio, paninho, está sendo adquirido. Em breve, o que era bom vai ficar excelente. Breve, os ouvintes da Rádio Essência terão uma qualidade de som muito superior. Música, jornalismo, esporte e um só meio de comunicação. Adicione o WhatsApp da instância. WhatsApp do ouvinte. 59-97-25-16-25. Confira nossas programações no AM 1010 e FM 100,1 em estéreo. Participe através do nosso WhatsApp 35 997251625. Ouça a programação pelo site www.radiojacutinga.com ou radiojacutinga.com.br. Baixe nosso aplicativo no celular, Rádio Estância de Jacutinga, e ouça sem moderação. E ainda, siga-nos no Instagram @red1001. Curta nossa fanpage no Facebook Estância FM 1,1 e fique por dentro de nossa programação. A Rádio Estância de Jacutinga, a voz do Sul de Minas e Leste Paulista.